programa seguir com dolorosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Então estamos aqui começando o nosso querido KN News Science, o programa de notícias científicas que vai lançar toda quinta e sexta. E, no caso, nós estamos aqui quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Qual é a notícia, Gregório? Cara, olha, essa aqui é fantástica. Comprimidos com... Olha que doideira. Agulhas de insulina podem ajudar no tratamento de diabetes e outras doenças. Fantástico, né? É, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o KN News Science. Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Olha que fantástico isso aqui. Ao contrário dos produtos farmacêuticos tradicionais, que são moléculas, né, pequenas, que o trato digestivo absorve facilmente, os biológicos são tipicamente proteínas. No caso aqui, hormônios, por exemplo, né? Qualquer outro tipo de proteína, no caso. E pra quem estudou o sistema digestório, se você come proteína, ela vai ser degradada. Virar aminoácido. E virar aminoácido e vai virar a proteína que seu corpo quiser. Olha só, produtos biológicos que incluem 7 das 10 drogas mais vendidas nas vendas dos Estados Unidos têm maior probabilidade de atingir uma molécula-alvo no organismo sem efeitos colaterais devido ao seu grande tamanho. Ou seja, tem aí essa vantagem, né? Porque se você tem uma molécula maior, ela vai no lugar com mais precisão do que uma molécula menor que pode entrar em vários lugares, né? Sim, infiltrada. Porque a ideia é como se você tivesse uma casa e um tijolo. O tijolo não varia muito, um tijolo é um tijolo. Mas uma casa varia pra caralho. Uma casa, um prédio não tem nada a ver com uma casa. Você pode fazer uma casa de 2 andares, pode fazer uma casa simples, pode fazer uma casa grande. É como se você tiver. Como ele é muito simples, existem muitas entradas possíveis pra ele. Que como eu disse, a ideia dele ser um tijolo é que você pode fazer qualquer merda com tijolo. Você pode fazer um prédio, pode fazer uma casa, pode fazer um canil, foda-se. É. Enquanto uma casa é uma casa. Não... Você pode fazer, você pode construir as coisas em volta dela, mas ela é a casa. Então ela é extremamente específica, enquanto o tijolo é extremamente genérico. Exatamente. Olha só, mas eles também são mais propensos a se degradar no estômago ou serem impedidos de entrar na corrente sanguínea por espessas camadas de muco e células epiteliais compactadas que revestem o estômago e o intestino. Que lembrando a vocês é que o estômago é um digestor de proteína. Então entrou nele e virou aminoácido, né? Então não tem como. Sim. E ultrapassar essas defesas é, honestamente, um dos maiores desafios e objetivos sagrados do desenvolvimento de drogas, diz Carlo Giovanni Traverso. Link para mais informações sobre ele está no post. Bom, nos últimos anos, as empresas farmacêuticas encapsularam várias proteínas pequenas chamadas peptídeos, em substâncias químicas chamadas de intensificadores de permeação, ou seja, intensifica a entrada, que promove a absorção pelo intestino delgado. Vamos dar uma espanada aqui, olha só. Peptídeos são compostos formados pela união de 2 ou mais aminoácidos por intermédio de ligações peptídicas, que por sua vez é uma ligação química que ocorre entre 2 moléculas, quando o grupo carboxilo de uma molécula reage com o grupo amina de outra molécula, liberando uma molécula de água, de H2O. Isto é, uma reação de síntese por desidratação que ocorre entre moléculas de aminoácido. Mas a maioria dos intensificadores de permeação permitem que menos de 1% dos peptídeos atravessem a corrente sanguínea. O que é uma bosta, né? Porque 1% é muita substância para poder entrar tão pouco. É, você tem que consumir bastante para entrar o suficiente. É, tem que usar doses cavalares. A equipe de Mitra Gotri, link para mais informações sobre ele também está no post, em Harvard, está tentando melhorar a abordagem, né? Ele e seus colegas relataram em 2018, no Proceedings of the National Academy of Science, que encapsulavam insulina em um líquido que tem consistência de mel. Quando a cápsula se dissolve no intestino delgado, o líquido viscoso cola no revestimento e interrompe brevemente a membrana lipídica das células na superfície, permitindo que a insulina ou outras drogas sejam absorvidas. E na semana passada, Mitra Gotri e seus colegas formaram uma empresa de biotecnologia para comercializar a tecnologia. Cientistas nos Estados Unidos são muito espertos, porque eles já estão pensando em vender a parada. E isso é empreendedorismo. Bom, da mesma forma, o Orament Pharmaceuticals, uma empresa de biotecnologia com sede em Jerusalém, está testando cápsulas de insulina contendo componentes que protegem a proteína dos ácidos e enzimas digestivas e promovem sua absorção no intestino delgado. Travesso com Robert Langer, link para mais informações sobre Robert Langer está no post, é um especialista em entrega de drogas no MIT e seus colegas se voltaram para a engenharia. Olha, eles desenvolveram uma pílula oca com uma extremidade achatada. A forma, junto com o centro de massa da cápsula, perto da extremidade plana, garante que a pílula se endireite no estômago, com sua superfície plana voltada para o revestimento do estômago. Tá? Então ela tipo, dá uma... Como ela tem um formato bonitinho, ela vai na lateral do estômago e fica gostosinha lá no canto. Gostosinha não foi o melhor adjetivo, mas é o que eu achei. Gostosa. Apenas dentro da extremidade plana da pílula, que é feita de açúcar, fica uma pequena mola, que é tensa, coberta com uma agulha feita de insulina sólida. No estômago úmido, cara, a agulha é feita de insulina sólida, tá, gente? Não é uma agulha de metal que libera insulina. A agulha é de insulina, então é meio que prega ali e rompe a molinha e empurra o espetinho de insulina pra dentro da parede do estômago. Então vai direto pra... Mais fácil ser absorvido, né? Vai direto pra rede sanguínea. Rede sanguínea, é, sim. Então, no estômago úmido, o açúcar começa a se dissolver, permitindo que a mola pique a agulha de insulina na camada externa do estômago, onde ela se dissolve e entra na corrente sanguínea. É maravilhoso, né? Porque parece muito simples. Mas deve ser um trabalho do cacete desenvolver isso. Sim. Em ratos e porcos, a pílula poderia administrar, essencialmente, os mesmos níveis de insulina no sangue de que uma injeção subcutânea, que é aquela tradicional zona que as pessoas que têm diabetes têm que injetar, né, para controlar a parada. Em estudos histológicos, né, histologia, para quem não sabe, é o ramo da ciência que estuda os tecidos biológicos, não mostraram sinais de danos permanentes causados por punções de agulhas internas diárias. Ou seja, fizeram os testes e viram que essas agulhinhas de insulina não estão causando danos, né? Sim. Até no rato, a gente olha que se, no rato, que tem um aparelho menor, ele toma esse comprimido, a gente vê que você não está causando dano a ele, porque o ser humano é mais difícil, né? Sim. Então, é um projeto muito inteligente, diz Edith Matiowicz, engenheira biomédica da Brown University, e links para mais informações sobre ela também estão no post. No entanto, a equipe precisa garantir que a criação de pequenas perfurações no estômago, olha só, não represente problemas de saúde a longo prazo para os pacientes, e que proteínas ou bactérias indesejáveis não se mexam ao lado da insulina. Qual é a parada? Porque você está abrindo um furo na pessoa. E pessoas que tomam insulina, elas tomam diariamente. Não é, tipo, de 6 em 6 meses, de ano em ano. É diariamente. Sim, então você tem que medir... É muito complexo. O dano que isso vai causar e o quanto isso pode, por exemplo, gerar infecções bacterianas. Câncer. Ou seja, permitir a entrada de material indesejável ali naquela ruptura que a seringa fez. Né? Uhum. A Honey Therapeutics está apostando... voltando aqui. Eu acho que é mais, tipo, por exemplo, eu acho que é menos danoso do que você ficar injetando agulha, né, mano? Sim. Creio eu, pelo menos aqui, com minha nubice. Teoricamente. Teoricamente, eu acho que é... Mesmo que causasse danos, eu acho que é menos danoso e prejudicial do que a injeção com agulha metálica. Sim. A Honey Therapeutics está apostando em engiosidade semelhante. Em vez de uma mola, as pílulas de Honey usam uma reação química desencadeada pelo pH do intestino delgado para gerar dióxido de carbono que infla um pequeno balão. O balão pressiona uma agulha com medicamento através do revestimento intestinal. Embora não tenha publicado artigo sobre suas pílulas, Honey completou mais de 100 estudos em animais. Em um estudo de segurança inicial de pílulas sem agulhas ou drogas, as pessoas relataram não ter consciência do balão do dispositivo quando ele infla, diz Imran. Eu acho meio difícil também, né, mano? Porque eu acho que encher uma bexiga no seu intestino delgado é capaz de você não sentir. Mas vamos voltar. Tem gente que enche no estômago pra comer mesmo. E a pessoa não sente. Ela só sente menos fome. Não sei. Ela sente este cheia, ano, né? Sim. Este ano ele acrescenta, a empresa planeja seus primeiros testes clínicos com pílulas carregadas de octreotida, uma droga biológica que trata acromegalia, que é um aumento perigoso do rosto, mãos e pés. A acromegalia, ela está muito relacionada ao gigantismo, inclusive existe o gigantismo acromegálico, que você tem uma deposição de cálcio exagerada no rosto, mãos e pés, por causa de disfunções hormonais, principalmente em relação à hipófise. Então, temos aí a acromegalia. E pode levar anos para que qualquer uma dessas tecnologias complete estudos de segurança e eficácia. Mas como as pílulas de engenharia têm a intenção de funcionar com os medicamentos existentes, elas poderiam se espalhar rapidamente se aprovadas, realizando um objetivo centenário. E as esperanças de inúmeros pacientes iriam aumentar muito, né? Então, sim, isso é muito legal, porque é uma tecnologia para o que a gente já tem hoje. Então, você não precisa desenvolver um novo medicamento para que ele se comporte dentro dessa... dentro desse tipo de cápsula, por exemplo, o que levaria muito tempo de desenvolvimento, porque, para quem não sabe, um remédio para ele passar a ser considerado seguro é na faixa de 10 anos, sabe? Uhum. Então, você já tem um remédio, agora você tem a nova tecnologia, e essa tecnologia, sim, tem que passar aí por uns 5 anos, 10 anos, para ela ser belezinha, né, ver todos os testes, os efeitos, e aí já é disponibilizada e as pessoas já podem usar com os remédios que já existem. Então, você não tem que esperar, por exemplo, 20 anos para poder ter um remédio com esse tipo de função. Você levaria só 10, que é o tempo da produção e garantia dessa cápsula, né? Sim. Bom, então é isso. Esse podcast vai ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã com mais um QN News Science. Falou! Falou!